1-6-5-9, decola os 4-1, controle 1-1-9, decima 8. 19-8, obrigado, tenha um bom dia, 1-7-5-9. Bom dia, Bonomé 4-9, para a autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 060 graus, 1-0. Aline, decola, pista 1-0, vou Bonomé 4-9. Bom, Romeu Serra, Juliette Mike, isso mantém nível 1-0-0, para informação de voo alerta. Altera as frequências do centro Recife, chama 2, meia, decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 8, por favor. 1-2-0, 2-2-2, 2-2-2. Controle Salvador, bom dia, Gol 1-7-5-9. Gol 1-7-5-9, bom dia, contato radar. Submetendo nível de voo 3-6-0, via saída da Elza. Via saída da Elza, vindo para o 3-6-0, Gol 1-7-5-9. É, quando se viu, vamos para o mais à frente, Ledo ou Mótima? É para o direto da Elza. Direto da Elza, o 1-7-5-9. Passarei 2223, está autorizado alinhar e decolar a pista 28, deixou 1-0, confirmo, vento 050 graus, 62 graus. O voo 649 decolou aos 44, controle 1-9-8. 19-8, mata 9. Controle Salvador, bom dia, Gol 1-6-4-9. Gol 1-6-4-9, contato radar, tudo mantendo de voo 360 via saída dela. Gael 360, Gol 1-6-4-9. 2, bom dia, senhor, identificação desse, mantém nível de voo 050, vigilância, chega da mar e vem na proa de Itaqui. Passarinho do Decola, os 400, controle 1 no 1908. 8-2-2-2-3. Bom dia, 1-4-2-3-0-4, pode estar em casa. Azul 2-3-0-4, autorizado, ele é 1-0. Passarinho 2-2-2-3. Passarinho 2-2-2-3, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 1-8-0, saída Arbor. Após 2000, pé de Elefa, sem restrições na subida. Gama-T1 80, após 2000, direto Elefa, sem restrições. O 2-2-2-3. Controle a 3-1-2, desvio 7-3-1-2. 7-3-1-2, após desvio, já assume na prova de TAP. Olá, 759, chama centro Recife, ONU 25 decimal 1, alterna 26 decimal 0, bom voo. Azul 2704, autorizado pela pista 10, vento 040 graus, 59. Vente livre, decolagem, pista 0, azul 2704. Decolo 5-1, controle 1-9-8. 1-9-8, bom domingo. controle Salvador Azul 2704, bom dia. Terceira milha de Salvador, curvando à esquerda, sai da Puca. Azul 2704, contato radar, decolagem, você vai sair da Puca para nível 350. Via Puca para nível 350, solicita coordenação com o centro, sinal 330. Cliente aguarda, Azul 2704. A sua escuta, perfil Puca. Prossiga. Autorizado nível sinal 330 e autorizado por ele, Romeu Fox 09, está presente. Grato, Romeu Fox 08, nível 330 sinal. Será na 312, controle? É, 312. Na 312, autorizado para o procedimento da aeronave. Vem na proa do CR azul para 366, desça para 4000 pés, ajuste na 094. Na proa do CR azul para 366, 10, autorizado 4, gol 2099. Meia 312, visto para 2500 pés. Na 312, reposto passando pela ruta 366 no final do procedimento. Fala, passando pela 366. 2199, informe tráfego na posição de 12 horas, 1 a 2 milhas, com o Oeste, 1772, cruzando o nível 090 e subida para o nível 190. Sente o voo 2299, mas pessoal, agora o pequeno dia é direito para evitar formações em tato. Sente o voo 2199, espera 4 mil pés, ajuste na 094. 4 mil, na 094, se for possível, pode voltar na lista 306, né? Autorizado para o Serra Vita 366, Gol 2199. Obrigado, 2199. Controle ao 2223, passarelo. Passarelo 2223, passarelo. Passarelo, levou a direto conquista, proa 250. Passarelo 304, aguarda. Passarelo 302, cuidado sempre do procedimento, chame o turno, frequência 1-8-8-9-5. Gol 2199, vou esperar 2510, vou na prova, Serra Vita 366, reporte passando, completa na final. 7-10-10, reportará na final do Renato, 2199. 3304, sem notificação, no serviço chegada a peça para 4000, ajuste na 094. Do 704, sendo Centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, a perna 1-2-5-4-5. Copiado, 2-6-8-5-2-5-4-5, bom dia. Ajustando. Ação. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 0-4-0 graus, 3-9. Entendeu, pouso, então, chanada 6-3-1-2, pistão 1-2. Sim, chama a pista úmida, né? Tá. 2-2-3, aguarda. Vou pegar a informação à direita, a proa seria ideal, eu vou pegar 10-0-PC. Essa patada 2-2-3. Autorizado para a história da conquista, patada 2-2-3. Obrigado, patada. Pega 312, solo 02, direito 121, decimal 9, chefe. 312, chefe, 312. Salvador, bom dia, gol 2199. 2199 da Azul, da Gol, informe o estado pela pista 110. Salvador, estando, gol 2199. Obrigado, pouso 2199, pista 1-0, vento 030 graus, 3 nós, pista 1-0. Da onde é livre, pouso 2199. No solo 06, livre direita, chamou 21, decimal 9, solo. A 3304, autorizado sinal de procedimento RMAV, desce para 2500, pés ao ajuste na 064, reporte para a Santa Serra Vita 3000. Autorizado o procedimento RMAV, até 2500, no 094, reportar o 3304. Pode ir ao 366, o 3304. A passando 366, estabilizado, então 3304. 3304, compartimento. Procedimento sendo torno a frequência 1-1-8-295. Corre agora de 2-9-3-5-3-3-4, até daqui a pouco. Salvador. Bom dia, tá 3304. Informação final, pista 1-0. Sim, já tá avistando? Afirmativo, 3304. Pista 3304, autorizado pouso, pista 1-0, vento 020 graus, 5 nós, pista 1-0. Depois 1-0, tá 3304. O voo no 372 autorizado, alinhar e decolar, vento 030 graus 3 nós. Alinha e decola com o 372. Decolar, vento 020 graus, 4 metros. O 372 decola os 22, controle 1998. 98, bom domingo. Controle Salvador, bom dia. O 1372 decolou na sua escuta. O 1372 contato radar em decolagem, deve ser da PUCA para nível 370. Ok, autorizado 370 na subida PUCA, gol. E a IMADEP, 1-0-3-3-0. A sua identificação, chegada na área, vem na prova de estado 2 para nível 050, existe na 095, na 094, correção. 050, descendo, prova de estado 1.800,

095 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 020 graus, 5 graus. Autorizado, ingresso, alinhar e decolar, 10, do 09. Tá 3859, contém indicadas. Tá 3859, desce para 2509. Pode voar na produção, aviso 366. Eu tô 3 horas abaixo, pegando a conta. Tô 3732, pessoal. Tá, 3830, pode voar na Cajun? Os 300, ele se segura até no seu centro, na frequência N2085, até na N2845. 2685, 2545, obrigado. Torre Salvador, seu 3732. Sim. 3732, eu posso estar, você pode voar Serra Vitor 366? Afirma, tá 3732, após o TAP, Serra Vitor 366, desce para 2510, ajuste na 014. 2500 direto ou mantém a restrição de 5000? Já da restrição, tá 3732, desce para 2510. Desce direto 2500, 3732. Bom dia, voo 095, cruza 210, saiu da arba. Voo 1095, contato radar em decolagem, sobre a via saiu da arba para nível 360. 360 via arma, voo 095. 3859, copy indicado. 2509, na 3859, reduzo para 2109. Reduzindo 2109, perfeito. Zoom 4039, chame-se a transmissão na frequência 125 decimal 1, na terna 123 decimal 80. Para 2109, está atingindo 4000, após pelo pode prosseguir na aproximação aí na pista 10, 3154. Afirma, está 3159, até a vista 367, vista 36, abaixo da vista 366, abaixo da vista 366. Ok, vai aguardar para descida e na sequência vai voar 366, 3854. NN60, atualmente Cotão, chegada a Mário, vai na trouxa, está apresentando para o 050 e a Vista na 014. 0504, boa noite, NN. Receptor final da RNAV, pistola 0732. 0732, contato na 30 de metro, chame o torre, na frequência NN8, deixa o 95. 395, 3732. 3259, reduz a velocidade para 1809, desce para 2110, ajuste na 014. Série 14, 2500, está reduzindo 180, 3254. Na 3859, segue tráfego na posição de 11 horas, 5 milhas, para alça 319. Gente, não ativista o tráfego, está reduzindo, 3254. Autorizado pouso pista 1-0, vento 020 graus, 4 nós, pista ainda provavelmente pouco úmida. Autorizado pouso pista 1-0, 4-3-2. Zero 095, chame Recife na frequência 1-2-6-0, perna 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, boa, 0-9-5. Na 3-8-5-9, reduz para a velocidade aproximação.